voz que eu lá tive. Oh Coimbra, oh Mondego, e dos amores que eu lá tive, canta não, vinho anda cego, canta não, amar não vive, canta não, vinho anda cego, canta não, amar. Chopala e a Lapa, foi Coimbra os meus amores. Do Chopala e a Lapa, foi Coimbra os meus amores. A sombra deu no chão abrir.